Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. E tamo ao vivo. A Máquina do Tempo. Mexendo com você. Pra falar de amor. Simplesmente pra falar de amor. Simplesmente pra falar. Aqui tem sentimento. Aperta que ela gosta. Aperta que ela gosta. Só uma situação. Dos momentos de nós dois. A distância e as paixões. Encontrar uma razão. Oi, como sempre. Estou pensando em ti. Eu sei. Só há uma condição. Quer sentir o que é o amor? Se é de dia ou é de noite? Eu faço parte dessa dor. E oi, mas como sempre, estou pensando em ti. Como posso viver se quem amo eu não vejo mais? Porém, onde estou, não há vejo passar. Coração tá contando os minutos pra te encontrar. Mas há uma barreira que tem que derrubar. Estou pensando em ti. Estou pensando em aperta. Ti. Estou pensando em mim. Estou pensando em mim. A Máquina do Tempo. Itamar, Itamar. Mexendo com você. A Máquina do Tempo. Portal do Arrocha. São as coisas dessa vida. Sei que às vezes é assim. Sofrendo com a dor da partida. Que suponho estar aqui. Não, não vou sofrer. E não procuro entender. Porque eu tenho sonhos que não são só os meus. Oh, oh, oh. Esses sonhos também são seus. Sim, porque é o seu amor que eu quero ser. Eu sei, e mil vezes isso cantarei. Como as coisas dessa vida. Eu nunca me acostumarei. São as coisas dessa vida que me levam até você, e oi, como sempre. Estou pensando saber por quê. Imagino as dores do teu coração e o porquê. Eu quero provocá-la, vai que sintas que aperta. Estou pensando em ti. Estou pensando em ti. Eu estou pensando em mim. Estou pensando em mim. É. Estou pensando em nós. Estou pensando em nós. Eu, como sempre, estou pensando em ti.